No início da noite de domingo, por volta de 19h40, socorristas do SIAT foram deslocados para a rua Ouro Preto, esquina com a avenida Doutor Luiz Passos, Parque Três Bandeiras, para o atendimento de uma ocorrência de colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel. No local foi constatada a colisão de um Astra com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Anderson Juarez Zarte, e uma motocicleta CG 150 Titan, placa de Foz do Iguaçu, pilotada por Fabiano Francisco de Sobrinho. Os socorristas deram atendimento a Fabiano, de 28 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com uma laceração em crânio, contusões e escoriações pelo corpo. O condutor evadiu-se do local logo após o acidente. Os veículos ficaram à disposição do pelotão de trânsito da Polícia Militar, que foi quem identificou o condutor que evadiu-se do local. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.